magia. Será que em outras vidas tive alegrias? Ou sempre foi este sofrer constante? Se sou assim, pra dar exemplo à humanidade, se está em mim tal possibilidade, não posso ser feliz nem um instante. Cansada, me arrastando pelo mundo afora, sem ver jamais chegar o meu agora, e sem queixar-me dessa maldição. Sozinha vou caminhando, sempre sem destino, desesperada, vejo em desatino esse amor que foi pra mim desatino esse amor que foi pra mim desistir.